eu não queria ter nascido. Não sei por que Jesus fez isso comigo. Nasci impossibilitado de andar, só com força nos braços pra me arrastar. Vendo as crianças brincando na infância indo embora, peço pra morrer quase toda hora. Na escola sou visto como coitado, até parece que sou um condenado. Não posso correr como os garotos da minha idade, só Deus sabe como tenho vontade. Fico sentado na porta apenas olhando, as lágrimas dos meus olhos chegam vão rolando. Outro dia pra aumentar a agonia, sonhei que andava, brincava, até corria. Acordei, feliz a vera, tentativa em vão de movimentar as pernas. Briguei com Deus, fiquei revoltado, porque todos levantam, só eu fico sentado. Mas mesmo assim tenho que agradecer por ter um pai e uma mãe que todo amanhecer vão no meu quarto pra me ajudar. Sempre pergunta, filho, como você está? Me banham, me levam pra escola, eu sempre preciso deles e pra eles não tem hora. Outro dia pra piorar a situação, caí da cadeira de roda, dei de cara no chão. Mas não foi isso que me deixou amargurado, foi pra levantar, tive que ser ajudado. Um sonho impossível de realizar, parece ser tão fácil levantar e andar. Eu não consigo. Família, eu só queria andar. Eu nunca tive um momento de lazer, passei com operação, andei perto de morrer. Não tive dinheiro pra ir pra CD, pra fazer a terapia que eu tinha que fazer. Eu sou um dos que nunca andou como você faz. Isso pra mim é cruel demais, ser sempre olhado, ser sempre apontado pela multidão, ser sempre cogitado. Eu nunca quis uma casa em Miami ou desfilar dirigindo um Mustang. Só queria fazer como os garotos da minha idade, ir pra escola e dar volta de bike. Me tranco no meu mundo de ódio, sequelas. Tenho duas pernas e sinto falta delas. Meu tênis é todo bem amarrado, não posso tá na moda, deixar meio folgado. Segundo minha mãe, tinha a possibilidade de andar. Quando eu era neném, já queria engatinhar, mas pelo SUS fui condenado a viver numa cadeira, sempre sentado. Fico a pensar qual a sensação de ter os pés tocando no chão, correr, jogar bola lá no poeirão, ir pra festa com meus irmãos, no outro dia com os amigos, poder falar de mulher ou de briga, eu só queria andar. Um sonho impossível de realizar, parece ser tão fácil levantar e andar. Eu não consigo. Família, eu só queria andar. Agora tanto faz, tudo isso é perdido. Tô pressentindo minha liberdade. Bem-vindo dia 17 de dezembro de 2004. De hoje por diante não vou mais ser empurrado, sendo olhado com pena e discriminação. Aos 14 anos eu deixo um mundão que só me trouxe ilusão, vontade de morrer e nunca ter feito o que eu queria fazer. Mãe, esse é meu desejo, não precisa chorar. Em breve vamos estar juntos em outro lugar, sem cadeira de roda, minha prisão, sem olhares tortos e discriminação. Parecia até que ele tava sorrindo, com seus olhos fechados se despedindo. Deixou esse mundo de sofrimento, que pra ele só trouxe tormento. Muito inteligente, quem lhe conhecia dizia de muitas coisas assunto ele entendia. Hoje pra nós só restou fotos e saudades, um dia nos veremos na eternidade. Um sonho impossível de realizar, parece ser tão fácil levantar e andar.